E aí? Se a mídia é uma arma, eu não vou ser o alvo. Não! Se o sistema condena, não quero ser o réu. Culpado! Se a favela é o lugar, eu faço parte dela. E se o rap é a solução, ladrão, nós vamos ser o porta-voz. Você não é mais criança, não. Pensa, reflita o passado. Lembre da sua infância. Lembre das tretas do bairro. Sei que foi triste demais. Vamos viver o presente, ver o futuro que traz. É tempo de recomeço, nunca é tarde chegado. É na virada do século que eu me sinto culpado. O recomeço é do zero, a fé remove ideia. Mundo de paz é o sonho, já tô cansado das trevas. É tempo de consciência, mano, reconstituições. Reconstruir, é, grandes recordações. Que vem em minha mente de um passado triste. E me lembro que nosso meio infelizmente ainda existe. Sofrimento, depressão de ambos os lados. Periferia, nossa parte, somos os prejudicados. Infelizmente a violência que deixou marca de dor. Quantos filhos sem pai, quantas mães que choraram. Muitos manos que se foram por causa da droga. Mas escute o meu recado, está chegando a hora. E começamos do zero, mano, tenha fé. Sei tudo pode mudar se você quiser. É vida nova chegado, siga esse caminho. Sobreviver é preciso, nunca esteve sozinho. Fecho os olhos, me lembro e começo a pensar. Que já sofremos demais, malucos vamos parar. Com tantas guerras e treta que está nos prejudicando. E o nosso povo sofrido, aos poucos se acabando. Nossas crianças sofrendo, o medo impera aqui. Vamos fazer uma força, sei que vamos conseguir. Sou muito jovem, eu sei, mas eu não fico calado. Cruzar os braços não dá, porque me sinto culpado de ver meus manos assim e nada poder fazer. Eu vou cantar, vou gritar, moleque pode crer. Mas o chegado de rocha se entregou para as drogas. Onde a vida é escura, mostra ser sua escola. Infelizmente se foi e não viveu pra contar. Só uma foto na sala ficou pra recordar. Mais uma mãe que chorou sem se conformar, mano, ainda há tempo, vamos recomeçar. O recomeço é do zero, mano, pode crer. E pra viver em paz depende de você. A malandragem maltrata, e o que vou fazer? A paz na periferia pra sobreviver. O recomeço é do zero, mano, pode crer. E pra viver em paz depende de você. A malandragem maltrata, e o que vou fazer? A paz na periferia pra sobreviver. O recomeço é do zero, mano, pode crer. E pra viver em paz depende de você. Maluco, se liga na fita, estamos presentes. Chegando da periferia, nossa quebrada, nosso meio. Eu sou mais um sobrevivente. Estamos aqui para contar nossa história. Me lembro de fatos acontecidos, manos em memória. Mas não entra em minha cabeça essa dinastia. Também não me calo nem fico calado, nós somos da periferia. Não entendo alguns pensamentos, me confundo com esse ato. O mano que sofre igual a você, puxar o ferro, apertar o gatilho e pum, um abraço. Vamos parar pra pensar, manos raciocinar e mudar o esquema. Lembrar que somos irmãos e a violência vai deixar de ser problema. Na periferia, na nossa quebrada aqui, é tão discriminada. Se lembra, meu irmão, se liga na fita, esta é a nossa casa. E só depende de você, é, pra ser preservada. E só depende de você, é, pra ser preservada. O recomeço é do zero, mano, pode crer. E pra viver em paz depende de você. A malandragem maltrata, e o que vou fazer? A paz na periferia pra sobreviver. O recomeço é do zero, mano, pode crer. E pra viver em paz depende de você. A malandragem maltrata, e o que vou fazer? A paz na periferia pra sobreviver. Vai em frente, maluco, assumo seus mandamentos. Fuja da malandragem, pois não pare no tempo. Cada cabeça é um mundo, seu mundo é você quem faz. Mano, vive o presente, mas sempre olhe pra trás. Olhe o que vem à frente sem esquecer o passado. A malandragem já era, e mano, fique ligado. Rap é o som, meu chegado, periferia é o lema. a violência já era. Vamos mudar o esquema, palavra-chave é a paz. Vamos encontrar o caminho, conte comigo, compadre. Nunca esteve sozinho, sobrevivemos então. Chegamos até aqui, caminho certo ou errado, você que vai decidir. Jogo da vida é duro, truta, escolha o certo. Não seja o alvo da mídia, colado, seja esperto. Alguém quer ver sua foto no noticiário? Será só mais um detento, um velho presidiário, ré. Nunca deixe assim, meu irmão, pra quem quer te derrubar. Nossa escola é a vida, ela está aí pra ensinar. Qualquer vacilo chegado pode ser reprovado. Ai, mano, ande na linha, fique esperto e ligado. Cai no abismo, é mal, pode valer sua vida. É dolorosa a história, mas vou mexer na ferida. Quanto chegado, se for eu me entristecer sem pensar. Mas bote a mão na cabeça, vamos recomeçar. A firma é forte, aê, o lema é consciência. O recomeço é do zero, mano, pode crer. E pra viver em paz, depende de você. A malandragem maltrata, e o que vou fazer? A paz na periferia pra sobreviver. O recomeço é do zero, mano, pode crer. E pra viver em paz, depende de você. A malandragem maltrata, e o que vou fazer? A paz na periferia pra sobreviver.